7.13. Sete dias Deus criou o mundo. Sete são as notas musicais. Existem sete grandes princípios hermétricos. Sete são as virtudes humanas. Sete, o número da vida. 7.13. 13, transformação, renascimento, a evolução, o destino. 13 tons para identificar, 13 fluxos de energia. Um, único. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 13, o número da sorte do palhaço monstro louco. 7.13. Sétima letra do alfabeto, G, guerra. 13ª letra, M, mental. Essa é por você, trabalhador, correria, morador de rua, favelado, crianças abandonadas, mulheres guerreiras. Você, pobre louco, oprimido, os vida sofrida. 7.13. Maicon, Biop, Azar, Embora e vários outros manos, Tamandaré, Colombo. 7.13 também significa os vida louca na cidade maquiada. 7.13.